sua rádio, onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, região toda. Buenos dias, hermanos argentinos. Buenos dias, hermanos paraguaios. Então, bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Um prazer estar aqui novamente na Transamérica Foz. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Márcio. Bom dia, nossa entrevistada de hoje, né? A Lote Ferreira. Um prazer grande estar recebendo a Lote aqui. Aliás, o nosso estúdio hoje está recheado, né, Rita? Tá. Tá muito... todo domingo uma surpresa, hein, gente? Todo domingo uma surpresa. Muita gente boa aqui hoje reunida, muitos causos para você, ouvinte, nosso querido ouvinte do Domingo pela Manhã. Cada vez mais crescendo aí a nossa audiência, muitas pessoas comentando o programa, né, que estreou no domingo passado com o Dom Laurindo. Foi muito boa essa estreia, muita gente falando nas redes sociais. Acho que está muito bacana o nosso programa, né, Rita? Super bacana, já foi abençoado da primeira vez. E, gente, aqui é uma contação de história, isso que é o gostoso, né? Você vem para cá atrás. Se você tem uma história, qualquer relação com Foz do Iguaçu do passado, conta pra gente. Aqui está o pessoal apostos, né? A Luciana e o Márcio aqui, só esperando a tua chamadinha. Participe. Se você tem alguma pergunta para fazer para a entrevistada de hoje, que é iguaçuense, grande artista plástica de Foz do Iguaçu, a Lote Ferreira, fica bem à vontade, entra em contato com a gente, ok? Vamos lembrar então aqui a nossa fanpage, né? Transamérica Foz, nosso WhatsApp 45-8828-2828, o nosso telefone 3028-2828. E o programa, né, logo após a edição dele, amanhã provavelmente a Luciana já coloca ele também no site da www.transamericafoz.com.br. Então não tem como você não estar inteirado do que acontece aqui todo domingo, histórias e memórias. Gente, falar de Foz do Iguaçu é um prato cheio. Pegoraro, você podia falar um pouquinho rapidamente para a gente sobre o Dia Mundial da Água e as ações do Parque Nacional do Iguaçu, antes de entrarmos com a nossa querida Lote Ferreira? Exatamente, com prazer, Rita. Então, hoje comemora-se o Dia Mundial da Água. Então, no mundo todo, né, o dia 28 de março foi declarado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992. Então, desde 92, o dia 22 de março é considerado então o Dia Mundial da Água, né? Por que criar, né, um dia, somente um dia para a água, para se comemorar isso, né? Mas é um dia principalmente de reflexão, um momento de análise, um momento de conscientização também, né? Todos nós sabemos a importância que tem, né, a água para o nosso, para a nossa vida, enfim. Não teria vida humana, né, sem água na Terra. E cada vez mais nós escutando informações e declarações da imprensa, principalmente, que a água está cada vez mais se escasseando no mundo, né? Então, no Brasil, nós não tínhamos problemas, né, com esse recurso natural, que é a água. E nós começamos a ver aí, nesses últimos anos, aí, principalmente no sudeste do Brasil, a falta, né, desse bem natural, como está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, coisa que nós nem imaginávamos, né, lá atrás. Então, realmente é preocupante. A ONU traça alguns cenários futuros com relação à água. E você sabia, Rita, que a ONU previu nessa semana, em função até do Dia Mundial da Água, que em 2030 a população global, a população da Terra, né, vai necessitar de 35% a mais de alimento, 40% a mais de água e 50% a mais de energia. Então veja bem que desafios, né, que o mundo tem pela frente. Nós vamos ter que produzir mais alimento, produzir mais água, se isso é possível, né? Produzir mais água, mas vamos ter que cuidar principalmente da poluição das águas, né? Uhum. E produzir quase 50% de energia. Então realmente é um desafio muito grande para a população humana aí nesse sentido. Então a ONU faz uma série de colocações, de recomendações, né? E o Brasil foi, nesse relatório da ONU, foi puxado a orelhinha do Brasil, porque nós temos muito potencial, né? Muita água em abundância, principalmente na região amazônica, né? Mas o modelo de geração de energia do Brasil, que é a energia através de hidrelétricas, né, ocupam muita, né, a condição da água, e isso causa um impacto nos nossos rios e nas nossas reservas, enfim. Então, nós podemos citar aqui o caso, trazendo o problema mundial, né, para Foz do Iguaçu ou para a nossa região do Paraná. Nós temos, por exemplo, o Rio Iguaçu, que é esse rio maravilhoso que nasce lá em Curitiba, né, e deságua aqui, formando as cataratas do Iguaçu, aqui junto ao rio, próximo ao rio Paraná, tendo a sua foz aqui, dando inclusive o nome, né, para a nossa cidade, Foz do Iguaçu. É que é um rio que tem já 5 usinas hidrelétricas em toda a sua extensão. Ele tem uma extensão de mais ou menos 1.000 quilômetros entre Curitiba até Foz do Iguaçu. E estamos aí recebendo agora o projeto e construindo já o início da construção da 6ª usina hidrelétrica aqui na região de Capitão Leônidas Marques e Capanema. Então, realmente é expressivo o número de usinas hidrelétricas que nós temos no Paraná, e temos que ter muito cuidado, então, com isso. Quanto às ações do Parque Nacional, não podemos deixar passar o Dia Mundial da Água, né, como ele está acontecendo nesse domingo. Então, amanhã, já dia 23, já começam aí os trabalhos, as atividades lá no Parque Nacional do Iguaçu. Então, nós vamos ter, durante toda essa semana, Rita, uma exposição fotográfica, Limpeza do Rio Iguaçu. Então, todas aquelas ações que já foram feitas no passado, anos anteriores, do Parque Nacional, entre os servidores, os funcionários, vão estar expostas lá no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, então, durante toda essa semana. Vamos fazer novamente, como já é tradicional, a limpeza do Rio Iguaçu. Então, na terça-feira, no dia 24 de março, vão estar envolvidos aí voluntários, funcionários do parque, dos concessionários, acadêmicos, né? Enfim, todo mundo aí literalmente colocando a mão dentro da água do Rio Iguaçu e retirando a sujeira do rio, né? E não é o parque que gera essa sujeira, né? É importante colocar que os municípios que estão acima do parque, as cidades, né? Infelizmente, quando o rio passa por essas cidades, em áreas urbanas, é comum vir muito plástico, vir muita sujeira. Então, nós fazemos então essa coleta desse lixo todo aqui durante essa semana da água. E vamos ter também palestras, mesas redondas, e então com essa exposição de fotografias também durante toda essa semana. Então, uma semana intensa no Parque Nacional do Iguaçu, aí contando com o apoio dos concessionários do parque, com a coordenação da Escola Parque. Quero deixar aqui um abraço para a nossa servidora Marielle, que coordena todos esses trabalhos da Escola Parque de Educação Ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. Então é isso, nós vamos ter bastante atividades nessa semana, Rita, em função, então, aí do Dia Mundial da Água. Tá vendo, gente? Histórias e memórias também é cultura. Tivemos uma aulinha aqui com o professor Jorge Pegoraro. Que maravilha, hein? Coisa que a gente nem imaginava. Tinha que ver aqui a Lote, o Márcio, a Samela, todo mundo prestando atenção, e Áscar, ó, todo mundo prestando atenção ali. Beleza, gente, hoje o programa tá recheadinho. E eu te digo só para você o seguinte: liga 8828-2828 ou através do WhatsApp, esse que eu acabei de passar, né? Você vai estar participando dos brindes aqui do Histórias e Memórias. Vale a pena, tá? E agora, Márcio, a gente tem que fazer uma homenagem à Inesita, né? A Inesita Barroso, já saudosa, né? Que faleceu no dia 8 de março, né? Agora passadinho, rapidinho. Então, nós vamos ouvir uma música com essa grande compositora, também cantora, composta por Zica Bergami em 1957. Sentiram, gente? Essa música que a gente vai ouvir, tá vendo, Lote? Que beleza? Marcando aqui, ó, é uma pequena homenagem do Histórias e Memórias à Inesita Barroso. Vamos lá? Lampião de Gás. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias. E antes de começarmos aquela conversação, né? Aqueles causos aqui que a gente vai ouvir também da Lote, eu quero mandar um abraço para as pessoas que já estão concorrendo aos brindes do Histórias e Memórias. Marciane Alves, Luciana Maltes, Maria Gabriela, Isabel Cristina, Paulinha Nazaré, Ademar Wagner Maria Eduarda, Adriana Freitas, Zenaide Feliciano, Viviane Pereira Gonçalves, Débora Oliveira e Déa Padilha. Continuem ligadaços aí, né, no Histórias e Memórias, que o brinde pode ser teu, ok? Então agora, Jorge Pegoraro, a entrevistada Lote Ferreira, apostos. Que bom, né, Lote? Primeiramente, agradecer a tua vinda aqui no nosso estúdio, no nosso programa que é ao vivo, né, todo domingo. Sabemos aí das suas atividades também em Foz do Iguaçu, que você tem bastante coisas aí para fazer. E veio nos atender o chamado da Rita e do Pegoraro. Lote, nós sabemos que você é filha do Dr. Saulo e da Dona Esther, e que você nasceu em Foz do Iguaçu. Então, nós queríamos saber um pouquinho, Lote, dessa sua chegada aqui em Foz do Iguaçu, como foi, como que era Foz do Iguaçu nessa época, né? Você que nasceu ali na Avenida Brasil, no centro da cidade, e vive até hoje ali. Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós sobre esse começo aqui em Foz do Iguaçu. Olha, para mim, me orgulha estar aqui nesse programa, que estou adorando. e lembrar de como cheguei em Foz, eu quero primeiro falar do meu avô quando chegou aqui. Por favor. Ele chegou lá por volta de 1904, um ou outro em 1906. Um veio com a linha de telégrafo, ele que fazia toda a escrita da linha de telégrafo, ele veio de Guarapuava. O outro, ele veio como primeiro cônsul da Argentina aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai nasceu aqui em 1916. Ele... O seu pai, que é o Dr. Saulo Ferreira, né? Dr. Saulo, filho de Cândido Ferreira, isso. Né? Com Sibila, que era da família Sotomayor. Aquele tempo é interessante, às vezes me fico recordando, que as famílias que viviam aqui em Foz, o Sotomayor, a família Ramos, família Schimmelfing, todas se uniam. Os filhos casavam e aí surgia uma nova família. O que me deixa bastante, bastante interessante, Lote, é que você fala assim do seu pai, né? E ele é um iguaçuense também e ele nasceu aqui em 1916. Então, 1916, né? Nós vamos fazer 100 anos, né? No próximo ano do nascimento do seu pai, né? Ele em 1916, né? Depois que ele nasceu aqui tudo, ele cursou o estudo primário com o Monsenhor Guilherme, depois na escola, no colégio que o Monsenhor Guilherme fundou. Ele foi uma pessoa assim que ele gostava muito de lembrar do passado, de lembrar das coisas que ele viveu. Então eu sempre conversava com ele, gostava de ouvir, uma pessoa que amou muito Foz do Iguaçu e que sentiu muito quando os pais mandaram ele para estudar em Curitiba. Ele ficou muitos anos no colégio Seminário Paranaense, lá em Curitiba, estudando. Naquele tempo que não tinha nem meios de comunicação para aqui em Foz, era só pelo telégrafo, sim, pelo correio. Ele, para ir daqui a Curitiba, quando vinha de férias, depois quando voltava, eles iam de carroça até Guarapuava. Lá tinha um caminhão que levava eles, um caminhão, não sei que tipo de caminhão, porque esses tempos achei no meio das coisas do meu avô, quando fechei a casa, um recibo que ele dava para a pessoa que pegava os filhos, que eram quatro filhos que estudavam em Curitiba, e levava a Curitiba. Então achei um recibo do pagamento dele de uma viagem dessas. Foz do Iguaçu sempre esteve muito isolada, né? Com relação às estradas, né? Nós tivemos as estradas só depois praticamente aí da década de 60, né? De 50 para frente, que começaram a melhorar as estradas aqui na nossa região. Mas antes eram dias e dias, né? Cavalo, a carroça, até Guarapuava. Até Guarapuava. E depois o meio de comunicação que eu me lembro assim, melhor que tinha era através do rio. Os barcos, navios que vinham da Argentina, né? Vinham do Rio Grande. O meu avô, inclusive, contava quando ele veio do Rio Grande uma vez, eles vieram de barco. Sim. Né? Era um meio de comunicação. A minha mãe, em 36, 37, quando foi de mudança para Curitiba, que cismou que queria morar em Curitiba, foram de barco até Porto Mendes, carregando cachorro, piano, tudo. Eu dizia, mãe, mas como é que era isso? Até um cachorro e um piano? Ela disse, não, e nós chegamos lá, fomos a Presidente Ourinhos. Ourinhos pegava o trem, pegava o trem para ir para Curitiba, né? Pegou o trem e aí vieram para Curitiba. Tudo isso porque ela já gostava do meu pai, e meu pai naquele tempo era universitário em Curitiba. Então, acredito que o seu pai foi um dos primeiros de Foz do Iguaçu que tiveram curso superior, inclusive. Ele foi o primeiro a se formar, que é nascido em Foz do Iguaçu, a se formar na Federal em Curitiba. Que beleza. No ano de 39 ele se formou. E ele não quis ficar em Curitiba, Lote. Ele voltou para Foz do Iguaçu. Ele voltou para Foz e depois, em 42, casou com a minha mãe, né? E ele sempre tem um fato histórico dele que ele me contava, que eu achava uma graça, que ele naquela época usava a camisa verde, eram os integralistas, né? E ele, como universitário, ele se fantasiou, bem dizer, para receber minha mãe na estação ferroviária, pôs a camisa, uma camisa e um lenço verde de integralista para impressionar que ela estava chegando lá, né? Aí disse que a minha mãe chegou, olhou ele, tudo, cumprimentou e deu para ele o cachorro. Minha mãe falava em espanhol, né? Sim. E falou assim, Saulo, levar pipi... como era o nome? Fifi a ser pipi. então ele disse, mas aquilo me deu tanta raiva na hora. Eu fui todo de integralista. A primeira coisa que ela faz é me dar o cachorro para eu levar fazer xixi. Ela toda chique, de chapéu, de luvas. Imagina, aquele tempo para viajar de trem era de chapéu, de luvas, tudo. E ele tinha que fazer os gostos dela, né? A vida toda ele fez. Ele foi assim, um homem apaixonado por ela. E a gente, ele sempre contava assim, umas dele com a mãe, por que que ele gostava dela. Ele dizia, mas por que que é tanto assim? Porque ela é pianista. E que pianista, hein, Lodi? Lembra que reunia as amigas para as tardes, piano, o chá, tocar piano? Todo mundo que ia visitar Lodi, não é assim? A mãe tocava piano. E tinha as músicas deles, quando... Às vezes ela estava meio nostálgica, sentava o piano, tocava... Ele já sentava do lado e ficava ouvindo, né? Depois que ele faleceu, uma vez só ela sentou ao piano. Olha só. E foi para uma gravação de uma rede de TV aqui, que foi lá gravar. Mas nós, os filhos, ficamos assim chocados, porque não foi aquela música que a minha mãe tocava alegre. Foi como se fosse uma... Assim... Ela colocou uma tristeza. Nunca mais pediam para ela tocar piano. E a Lotte, Rita, a Lotte é tão cuidadosa com as coisas dela, da casa dela, dos documentos antigos, dos objetos antigos, que ela trouxe para a gente aqui hoje uma documentação da compra do piano. Ai, né? Que espetáculo. Então, ter esse documento há tantos anos assim... 1928. E os documentos estão todos cuidados aqui dentro de uma caixa, né? Tem. Que maravilha. Inclusive, um pedaço do terreno da nossa igreja, São João Batista, que é a matriz, foi doado pelo avô da Lotte, um pequeno pedaço então, ali, né, Lotte? Eu queria abordar também um pouquinho disso, Lotte, aproveitar a tua lembrança também disso. Nós trouxemos no programa passado Dom Laurindo, né, que falou aqui sobre o lançamento do livro dele, que conta toda a história da diocese de Foz do Iguaçu. E nós sabemos que em 1916 tinha uma capelinha de madeira, né? Iniciou a igreja São João Batista com uma capelinha de madeira, muito, muito simples ainda. E parece que a sua família também foi fundamental ali na doação de uma parte do terreno, né? Eu tenho um documento que é de 1900, eu não lembro até, porque eu guardei tão bem o documento que não estou achando. Mas daqui a pouquinho ele aparece. Ele aparece, né? Onde os meus avós fizeram assim, doando para a igreja. Como se fosse um termo de doação. Um termo de doação, que tem assinatura do coronel Jorge Schimmelfeng também. Mas eles doaram 560 metros, isso eu lembro bem que está escrito. É do lado, na avenida, sobre a Avenida Brasil, né? Ao lado do terreno que ainda é da nossa família, que está numa esquina, né? Então é 560 metros. Que beleza, né? E uma informação importante até para Dom Laurindo, né? Sim, para o próximo livro dele, para a próxima edição, porque ele coloca exatamente no livro que a doação do terreno foi feita pelo prefeito Jorge Schimmelfeng, né? Então talvez não tenha essa informação que a Lotte está trazendo hoje no nosso programa, por isso a importância do nosso programa, né, Rita? Verdade. Olha só, elucidando os fatos antigos de Foz do Iguaçu. Inclusive... Eu lembro sempre que conversava com o pai e ele contava que nos fundos, aquela parte dos fundos lá do terreno da igreja, onde tem agora tem umas lojas, onde fica a parte da social, bem dizer, da igreja, tem os salões, lá existia uma grande marcenaria de Augusto Werner, onde foram feitos todos os trabalhos de madeira para a construção dessa capelinha e depois para a construção da outra igreja. Olha, também. Olha que bacana. E, Lotte, como que é nascer praticamente no centro de Foz, no ponto zero, digamos assim, onde começou a cidade e viver até hoje lá nesse mesmo local, nessa mesma região? Eu nasci na Avenida Brasil, onde fica do lado da Magazine Luiza. aquela travessa Veiriche que tem, era a entrada da garagem do carro do meu avô. Então, a casa que eu nasci era ao lado, era uma casa de madeira, ecologicamente construída, eu sempre conto, tinha captação de água de chuva, era uma casa, assim, muito, muito gostosa. Depois é que a gente mudou, quando eu tinha 16, 17 anos, a gente mudou para onde ainda existe a casa essa, na esquina com a Belarmino de Mendoza, Avenida Brasil. Então, eu passei a minha vida na Avenida Brasil, sobe e desce a Avenida Brasil, porque o colégio era do lado, né, da igreja. Era... Então, eu, a Avenida Brasil, para mim, o pessoal diz, eu te vi passando pela Avenida Brasil. Eu disse, se Deus quiser, até o último dia eu vou estar passando na Avenida Brasil. Sobe e desce, porque eu gosto demais. Quando pintaram, fizeram essa última vez o asfalto e pintaram a avenida... O asfalto ficou, e quando chovia, parecia um marrom de barro. Me deu uma saudade daquele barro daquele tempo. E depois me informaram que quem, o arquiteto, não sei quem fez aquilo, fez com essa ideia. A intenção de relembrar como era. Que a gente descia escorregando, caía, era aquela descida, que tinha do lado umas valetas. Porque a gente sabia que ia chegar em casa e ia apanhar, mas vinha caminhando pela água, né, que juntava dos lados. A ponte que tinha embaixo, que a gente chamava, vamos passar pela ponte. A ponte é na esquina da Quintino Bocaiúva com a Avenida Brasil. Exatamente. Né? Tinha uma ponte que a gente caía até de bicicleta, às vezes, lá embaixo. E quanto então, a gente lembra desse tempo e também tem saudades, tem, né? Tem saudade. Verdade. Na direção da ponte, passava o Rio Monjolo, né? E tinha as lavadeiras lá embaixo que a gente olhava lavando roupa e a gente ficava gritando, mexendo com elas, né? Então era uma Avenida Brasil totalmente diferente da de hoje. Verdade. Que beleza. Nós vamos continuar aqui com a Lotte, né? Sim, mas antes de continuarmos, eu quero que a Lotte fale para mim o seguinte. A música que nós vamos ouvir agora, senhora Lotte, foi a seu pedido, né? Ela era uma música que tocava em alto-falante... No fim de tarde, na Avenida Brasil. Lotte, conta pra gente dessa música, Beijinho Doce. Conta um pedacinho pra gente dessa história aí. Quando eu escuto Beijinho Doce, vem uma certa nostalgia de quando eu era criança, devia ter meus 9, 10 anos, que no Botafogo, que tinha uma parte da Avenida Brasil que chamava, vou lá no Botafogo, era pra cima da Jorge Sambas. Tinha um bar que chamava Café das Oito. Né? Nome. E nesse bar, o dono do bar tinha um alto-falante, que quando chegava, acho que começava a escurecer, ele colocava a música. E esse Beijinho Doce, eu era apaixonada de ouvir. Quando eu começava a tocar, eu corria para o portão e ficava ouvindo tocar essa música. Depois, esse alto-falante foi substituído, quando eu já era maior, pelo alto-falante do seu Zambrinsky. Esse já ficava no Boicim, mas era mais potente. A gente escutava da cidade inteira já também. Era uma tecnologia Ai, gente. E ele nesse alto-falante, ele também tocava todas essas músicas. E no meio ele parava e dizia, a Casa Mineira, a mais barateira. O nome da loja dele era Propaganda Casa Mineira. Ai, gente, isso aí. Vamos então curtir junto com a Lotte, né? Esse tal de Beijinho Doce, Márcio. Histórias e memórias. Beijo. do que amor sem fim. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Gente, rapidamente então aqui, tudo rapidinho, né? Gente, falta tempo, né? Histórias falta e memórias, tempo. Tá ficando muito agitado aqui. Olha, ainda dá tempo rapidamente de você participar através do WhatsApp 88282828 ou pela fanpage da Transamérica Foz. Tá, olha, tá difícil aqui para acompanhar no WhatsApp, hein, Márcio? Tá difícil porque tá bacana, a participação tá violenta. E a fanpage, né, Luciana? Que tá o pessoal aqui... Bombando, tá bombando. Bomba, põe bomba nisso, né? Então, gente, agora rapidamente, é tudo rapidinho aqui, né? Nós vamos ouvir um pouquinho... Eu lembro que era assim, a gente tem esse bloco aqui, né? Eu lembro que era assim, que seja como for o programa todo, eu lembro que era assim mesmo, né? Nós vamos ouvir uma iguaçuente que contou pra gente um causo, né? Ela chama Arlete Nunes e o causo é dos bifes desaparecidos. Vamos lá ver o que é isso, né? Vamos lá, Marta? Agora no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. Quando criança... Existiam dois carroceiros que faziam mudanças na cidade. E eu morava num lugar bem central, então todos os dias que eles tinham mudança, eles passavam e gritavam, Letinha! E lá ia eu, junto com os carroceiros, fazer mudança. Seu Antônio Pinto e seu Geraldo, que eram os carroceiros de mudança. E o outro carroceiro era um carroceiro que dava medo nas crianças, conhecido como o Perna Dura. Todas as crianças tinham medo do carroceiro. E eu fiquei amiga dele porque eu tinha interesse em pegar emprestado o cavalo dele. E ele me fez uma proposta, que eu trocava por comida. Ele me emprestava o cavalo e eu trocava por comida. Um dia minha mãe chegou na cozinha e falou para a nossa funcionária, cadê o prato de bife que eu botei na geladeira? Ela falou, não sei. Foram descobrir, eu tinha pego o prato e trocado pelo cavalo, pois eu estava com o cavalo o dia inteiro. E essa é a minha história de lembranças de criança de Foz do Iguaçu. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Transamérica 10h35. Lucha Libre! Do lado direito, os paleteros de Marengo com leite condensado. Do lado esquerdo, la casquinha de bandilha. Comienza la lucha, Marengo, los paleteros se aproximan. Dale uma paletada! Não tem pra ninguém. Los Paleteiros. Verdadeiras paletas mexicanas que conquistaram o Brasil. Frutadas, recheadas, cremosas. Um espetáculo. Na Praça de Alimentação do Cataratas JL Shopping. Nessa Páscoa, se você vai presentear, valorize seu presente com Embalagens Paraná. Embalagens Paraná. Bom gosto, elegância, requinte, é uma beleza. Seu presente vai ser mais que uma surpresa. Ovos de Páscoa, embalagens pra você valorizar mais o presente. Embalagens Paraná, na Fagundes Varela, Vila Portes. Laços e cestas especiais, embalagens pra presente e muito mais. Siga original, Natal é o melhor que há. Nessa Páscoa seja ovo, chocolate ou bombom, dar presente com Embalagens Paraná é tudo de bom. Transamérica. Transamérica. Quer comprar barato com mais qualidade? Vem pro Destro, melhor preço na cidade. Não adianta rodar por aí sem saber onde ir. A melhor variedade com a maior facilidade. Só o Destro tem o melhor preço da cidade. Destro, comprar barato é aqui. Porcelanato esmaltado 60x60, R$19,90 o metro. Porcelanato polido 62x62, R$48,90 o metro. Conjunto sanitário 3 peças, R$149. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Fortes. 2102-2500. Comprar barato é assim que eu peço. Destro. Destro. Hoje tem mais um jogo do Azulão da Fronteira no Campeonato Paranaense. A partir das 15h, direto do gigante do Itiberê, em Paranaguá. A partir das 15h, Rio Branco e Foz Futebol Clube. Oferecimento, Embalagens Paraná, Taco Jeans, Dourado Pesca Esporte, Supermercado Nossa Senhora do Cacopê, Autoescola de Brito, Destro Macro Atacado e Água Pureza Vital. Com a garantia Nestlé. Futebol é aqui. Transamérica. Transamérica. A número 1 em esportes. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E a ganhadora do brinde exclusivo do Histórias e Memórias é Zenaide Feliciano. Pode entrar em contato aqui com a rádio, tá? Que você já ganhou. E rapidamente, depois da conversação aqui que vai ter o Pegoraro com um entrevistado da semana, né? A gente fala com Patrícia Aparecida dos Santos, que foi a ganhadora do passeio nas Cataratas. Que beleza! O Pegoraro como fica faceiro. Então, depois a gente fala. Agora é com você, Pegoraro, e a sua entrevista da semana. Bom, eu acho que o Márcio pode colocar aí, depois nós fazemos alguns apontamentos sobre a entrevista, Márcio. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Estamos conversando aqui com o nosso vizinho aqui da rua Venante Otremba. O senhor chegou aqui em Foz do Iguaçu e dizer como que era essa rua, como que era aqui, nós estamos do lado da igreja, né, da São Paulo Apóstolo, e como que foi esse início aqui, quando o senhor chegou aqui? Eu me chamo Avarino João de Andrade, cheguei no final de 61, quando aqui tinha a casa da minha cunhada, tinha a casa do seu Enes, que ainda tem aí até hoje, essa casinha perto do prédio dele. Depois, na República Argentina, tinha um hotel no lado esquerdo, no lado direito, no lado esquerdo tinha o bar Paulista, e aí não tinha mais nada. Aqui tinha a churrascaria São Cristóvão, na parte de cima, onde hoje está a Avenida Paraná, e tinha o restaurante dos meus irmãos, que trabalhavam ali, mais em cima. E dali para diante a gente saía e já pegava mato. Era mato aqui, onde está o colégio, onde está essa região aqui, aqui tudo era mato, até encostar na casa da minha cunhada. A gente saía dali para ir no Rio Boeci pescar, que naquele tempo estava peixinho no Rio Boeci muito. Nós saía por dentro do mato ali, ia pescar e tomar banho no rio, era tudo mato, e na parte de baixo era pasto, era uma fazendinha de gado do seu Vazito. Aqui chamava que essa região aqui era um potreiro, né? Um potreiro de animais, né? Quando eu cheguei aqui, já estavam loteando, cortando os lotes. O Luiz Trentini era que estava loteando aqui. Então já tinha o nome de bairro Maracanã. Por quê? Não sei. Eu só sei que já tinha o nome. Só que tinha o nome do bairro, mas tinha poucos lotes vendidos aqui e muito poucas casas. E o senhor acompanhou também a construção da igreja aqui também? Sim, eu trabalhei na construção da igreja, ajudei a limpar o terreno para fazer a igreja, depois ajudei a puxar os tijolos para fazer a igreja. Até hoje estou aqui, ajudando ainda na igreja. O senhor lembra mais ou menos que época que foi da igreja? Olha, eu não sei te precisar, não tenho na memória, porque a gente, rapaz novo, não se ligava muito em data. Então, mas eu só sei que foi final de nos anos 70, por aí. Então o senhor chegou aqui em 61, o senhor vai fazer 54 anos aqui, então, né, no bairro. Sim. O senhor viu crescer o bairro aqui, praticamente. Vi crescer. Aqui, como eu te disse anteriormente, tinha três casas, aqui nessa rua, duas casas de moradia e o bar. E o Hotel Maracanã, que é onde está a casa do Tony, da agrícola do Tony ali. Ali era o bairro, era o Hotel Maracanã. E depois, lá em cima, na esquina, tinha a casa do professor Federico. Lembra da igreja, voltando a falar um pouquinho da igreja, lembra de algum padre em especial? Lembra de alguma coisa especial da igreja? Alguma festa? Muitas festas a gente trabalhou e toda ela tinha um significado especial, porque era, o pessoal tudo se conhecia. Mas a primeira festa foi uma coisa assim que marcou bastante. A gente fez barraca de lona, tudo, porque não tinha nada. Nós roçamos, limpamos o terreno e fizemos a festa ali. Era a festa de São Cristóvão já. E o primeiro padre que trabalhou aqui foi o padre Domingos, foi quem construiu a igreja, começou a construir, depois outros melhoraram mais, mas ele foi que começou a construir. Como tinha muita dificuldade em material, aonde batiam num poste, qualquer coisa, na cidade, que quebravam o poste, a Copel doava para ele e ele ia com a caminhonetinha dele, a picape Willys que ele tinha, quebrava aquele poste e recolhia toda aquela ferragem para... Ferro de dentro do poste. Para começar a construção da igreja. Então, isso eu lembro muito bem. Que dificuldade, né? Depois teve o padre Martinho, que era muito conhecido, muito amigo da gente. E ali foi vindo muitos padres. Teve o padre Clemente Damiani, que também era muito amigo da gente. Depois teve um tempo que teve as irmãs que tomaram conta dessa igreja. A irmã Dores, esse ano passado, ainda esteve aqui em casa tomando um cafezinho com nós. Ela está na Itália. Mas toda vez que ela vem aqui, ela não deixa de vir aqui em casa, porque a gente ficou muito amigo. Foi nós que fomos pegar elas na rodoviária. Quando elas chegaram na cidade, elas não conheciam nada. Aí trouxemos aqui na paróquia. Depois elas ficaram tomando conta da igreja. Faltava padre, não tinha padre suficiente. Elas tomaram conta da igreja por um bom tempo. Ajudei também na construção da creche, Mamãe Carolina. Sim. Trabalhei muito lá, que ajudando beleza. A construir. Ali era da família Rotti, um pedaço grande, aqui era da família Rotti. Então a família Rotti que doou aquele terreno para que fosse construída a creche. E o senhor também me contou aí uma história de que o senhor gostava de ir lá para as cataratas, né? Como é que era ir até as cataratas? As primeiras vezes era muito difícil, precisava não ter chovido pelo menos 20 dias, senão não chegava nas cataratas. A estrada era difícil. Ruim. Depois de um tempo, aí fizeram aquele calçamento, onde entra lá na escola agrícola e vem sair ali perto do Hotel Dom Pedro, ele seguia até as cataratas. Então a gente seguidamente ia para lá, aos domingos, quando não ia jogar futebol, não tinha outra coisa para fazer, nós ia para lá pescar, tarrafiar, pegar peixinho, fazer churrasco lá, tomar banho de rio para cima das cataratas, ali uns 150 metros, tinha um portinho que encostava, não sei se ainda tem até hoje. Hoje tem um restaurante ali, Porto Canoas, atrás do Porto Canoas tem ali umas escadas e tem um portinho ali. A gente, para ver as cataratas, a gente descia pouco, fazia uma volta pequena, e era tudo escada sobre a terra, não era alguns tudo primitivo. Alguns degraus ali, né? Uns degraus, pedras. Com um pouco de pedra normal, que já tinha lá, e feito os degraus da escada na terra mesmo. Alguém fez com picareta. Então, se estava molhado, era difícil para descer lá, porque não era fácil se segurar. Resvalava e caía mesmo. E conseguia chegar até a garganta do diabo? Depois que a gente aprendeu a ir tomar banho lá, que dava, a gente tinha curiosidade de chegar cada vez mais perto. Então, quando o rio estava bem baixo mesmo, a gente ia pelo lado de cima das quedas, e até pertinho da garganta do diabo. A gente deitava lá e olhava pertinho, pertinho. Mas não tinha medo? Não, não tinha medo. A juventude, né, Selva? Não, a gente não pensava em nada, viu? Sempre nós se juntava, 3, 4, 5 colegas, e ia para lá. Tinha o meu irmão, tinha um primo que morava aqui, tinha uns meninos que trabalhavam com nós lá no sítio, que aos domingos estavam sempre aqui, então a gente ia para lá. E vocês iam de caminhão? De caminhão, nós tínhamos um Fordinho 46... aqueles antigos. Sim. Então nós enchia de gente e ia embora para lá. E tinha muita gente nessa época que ia para lá, da cidade? Não, não. A gente achava que era bastante gente, quando tinha 30, 50, 60 pessoas lá, a gente achava que já estava bastante gente lá. Mas, pensando de hoje, não era nada. Então, depois de 72, eu fiquei morando em Curitiba um tempo. Quando eu voltei para cá, que eu vi as cataratas florindo. E aí, aquele tumulto de gente já tinha... Da parte turística. Já tinha sido feito o asfalto, já tinha o portão lá com uma certa restrição para entrar e sair. Então, ali, dali para cá, até hoje, só aumentou. Mas eu cheguei nesse município, tinha 13.500 habitantes, e ele dividia com Cascavel, com Toledo e com Guaíra. Foi crescendo, depois serviu a Itaipu também. Itaipu, a gente para ir para Santa Helena, a gente subia por aqui, até no portão da entrada do Itaipu é a mesma estrada. E ali a gente seguia por onde hoje está o lago, ia sair para Santa Helena. Uhum. Nós tinha terreno aí na... Santa Helena era bem movimentada, né? Na época. Quando foi a construção de Itaipu, eu fui poucas vezes, mas a gente devia falar que era muito bem movimentada. Santa Helena foi uma cidade que se movimentou muito. E aqui em Foz, então, foi essa explosão que deu com o Itaipu. O Itaipu foi uma loucura. Para a gente sair daqui, quando se chegava aqui para lá do batalhão, aí no lado direito tem o Grécio. Ali era o aeroporto, a pista de avião. E dali para diante era mata, era pro lado direito ali era mata, era banhado, umas coisas, e pro lado esquerdo tinha a fazenda dos Dotto, do seu Gregório Dotto, onde está a Vila Portes, aí onde está esse comércio da ponte ali, era uma parte dos Portes e uma parte dos Dotto, que ia até lá no rio, era a fazenda de gato. E seu Avanildo, para a gente terminar a nossa entrevista, nós vamos convidar o senhor para nós conversar novamente, né? Uma outra hora, que o senhor tem bastante história para contar para nós. E o que o senhor prefere? Aquele tempo antigo aqui na nossa rua, no nosso bairro Maracanã, ou hoje? O que o senhor acha? Com certeza o tempo antigo, com certeza. Todo mundo conhecia todo mundo, você podia sair a hora que quisesse, de manhã, de noite, de madrugada. Se você encontrava alguém por aí, era pessoas amigas, ou se não era pessoas amigas, mas não se importava com a tua vida. Não tinha problema. Aqui existia duas pessoas viciadas na época. Duas pessoas. Era bem conhecido. Hoje em dia não dá nem para falar. Era um menino chamado, não sei o nome dele, nunca soube. Boa Noite, chamavam para ele. Ele ia, logo que construíram a ponte, ele ia na ponte fumar o cigarrinho dele e sentava em cima da beirada da ponte, no meio do rio lá. No beiral. A gente passava, via ele lá, dizia, boa noite, sai daí, você vai morrer. Ah, não tem problema. E o outro era um filho de um sargento na Marinha que morava na Vila Holanda. Esse ali também era os dois viciados que tinham, mas eram pessoas inofensivas. Não brigavam com ninguém, não discutiam com ninguém, não pediam nada para ninguém, não roubavam nada de ninguém. Então é... Bem diferente do que é hoje. Sim. Né? Hoje não dá nem para a gente quase abrir o portão de casa, abrir a porta. Né? Não dá para deixar nada ali fora. Depois, com a vinda de Itaipu, aí começou esse problema social muito grande, porque Itaipu trouxe gente de muitas regiões diferentes. Então já começou. Eu morava na rua Mato Grosso naquele tempo, não se podia deixar nada fora de casa porque levavam tudo. E quanto tempo o senhor está casado? Bernadette, 72 para hoje, são 44 anos. 44 anos. É. Daqui a pouquinho está chegando bodas aí, né? De repente, se Deus nos der vida até lá. Com certeza. Nós temos muito para conversar ainda, né? Temos sim, não tem problema. Então, muito obrigado, senhor. Dispõe sempre. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Você viu só, Rita, que bacana, né? O seu Alvarino, Dona Bernadette, muito obrigado. Eles estão lá ouvindo o nosso programa hoje, eles são aqui vizinhos nossos aqui da rua Venante Otremba. E falando no Parque Nacional, falando a passagem lá do seu Alvarino lá no parque, relembrando as histórias um pouquinho lá das Cataratas do Iguaçu, a nossa entrevistada de hoje também, a Lote Ferreira, tem muitas histórias lá também do Parque Nacional, das Cataratas, né, Lote? Principalmente o Dr. Saulo Ferreira, que ele gostava muito de ir no Parque Nacional, gostava muito de frequentar as cataratas. E me contaram, Lote, não sei se é verdade, você está aqui para confirmar ou não essa tese, de que ele tinha até um apelido muito carinhoso, né? O Dr. Saulo Ferreira tinha um apelido de Barão do Poço Preto. Que história é essa, Lote? Olha, até hoje eu não sei de onde saiu o título de Barão, mas ele gostava de ser chamado Barão do Poço Preto. E talvez porque ele tinha o rancho e ele cuidava muito daquela parte lá, à beira da margem do Iguaçu. Ele se achava dono daquele pedaço. Que beleza. Mas cuidava bem, isso cuidava, é importante. Não, né? Ele cuidava bem, ele brigava, inclusive, com o pessoal que ia lá para depredar, para caçar animais, né? Eu me lembro uma vez, eu já era bem maior... Ele levou um grupo com meu ex-marido, uns que trabalhavam na firma dele, né? E levaram uma espingarda, sem ele ver. E Enquanto eles dormiam a sesta, de repente ele escutou um tiroteio lá, né? Tiros de espingarda. Quando, aí ele foi ver o que que era, né? Era um desses que foram visitantes, né? Que foram lá e danaram de querer matar macaco. Olha só. Um dos convidados lá começou a dar tiro dentro do lugar. Matando macaco, né? Era muito bonito aquele lugar, bem simples, bem no meio do mato, à margem do rio. E lá pescavam muito monjolo. É um peixe que a gente quase não escuta falar hoje em dia, né? É verdade. E faziam na panela preta aquele peixe ensopado, a gente comia. Eu não fui muitas vezes lá, meus irmãos até foram mais vezes. E não era um acesso fácil para chegar lá. Com certeza. Né? Até hoje, né, o acesso ali para o Poço Preto é uma estrada de terra, né, com 9 quilômetros de extensão. Sai ali de dentro do Parque Nacional, né, Márcio? Então, realmente conhecer um pouquinho dessa história. E no livro do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, tem fotos do Dr. Saulo Ferreira lá nesse ranchinho. Ele com os amigos, né? Ele tinha um carro bonito também na época. Tinha um Ford. Um Ford bonito. E ele realmente convidava certas pessoas. E como ele era uma autoridade na época, né? Ele foi um dos primeiros promotores aqui de Foz do Iguaçu. Ele costumava levar muitos convidados para lá, convidados importantes, aquelas pessoas que vinham na cidade, ou era um bispo, ou era um juiz, né? Qualquer autoridade que viesse aqui da Argentina também, o Dr. Saulo levava visitar as Cataratas do Iguaçu. Então nós temos algumas fotos no projeto Memória das Cataratas, que a dona Lotte também nos forneceu. Essas fotografias estão digitalizadas, estão fazendo parte da exposição também do Espaço Memória das Cataratas, onde o Dr. Saulo Ferreira está lá com alguns convidados ilustres, né? Pegoraro, e vou aproveitar aqui a carona, né? Já estamos falando de Parque aí, Nacional. Rita. A nossa ouvinte, olha que orgulho, hein? Ela mora há 21 anos em Foz do Iguaçu. Ela chama Patrícia Aparecida dos Santos. E ela acaba de ganhar o que você prometeu desde o início, né? E vai cumprir, é claro, visita, com orgulho. É a visita. Olha, uma visita especial, então, né? No Parque Nacional, visitando as Cataratas do Iguaçu. Muitas pessoas nos perguntaram durante essa semana, Rita, se realmente quem não conhece as cataratas vai poder ir lá e tal, né? Eu falei, olha, entra em contato lá com o programa. Através do programa, como fez a Patrícia aqui, né? Como fez a Patrícia. Então, nós vamos entrar em contato com ela, né? Com a Patrícia e vamos agendar, então, essa visita especial, então, no Parque Nacional do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. Olha, Patrícia, parabéns, hein? Você é a primeira ganhadora aí do passeio nas cataratas. Me leva junto! Eu nunca enjoo! Eu tenho uma mensagem aqui também, Rita. Hoje tá tudo rápido no programa, tá, né? Muito bom, eu tenho tá uma muito mensagem bom aqui no Facebook, aqui nas nossas redes sociais também. O Adélio Demeterco escreveu aqui: o programa está muito bom. Parabéns, Jorge Pegoraro, Rita Araújo, Márcio Barreto e Luciana. Que beleza! Uau, eu não conheço esse moço. Eu não conheço esse moço. De vez em quando ele aparece por aqui pela rádio. É muito bom. Gente, o brinde, né? Aproveitando já o brinde, é o nosso kit especial do Histórias e Memórias. Quem levou hoje foi Elisângela Oliveira. E está sendo sorteado aqui entre os convidados. Então, os convidados fecham o olhinho ali, opa, porque tem muita gente. Eu tenho aqui um abraço especial. Foi através da fanpage Transamérica, né? O Ademar. Um abraço, Ademar, do Morumbi. Aquele abraço do Histórias e Memórias, ok? Então, tá tudo rapidinho. O que falta eu falar? Márcio, é contigo? Pegoraro, é contigo? Importante também a gente fazer mais uma chamada para os nossos ouvintes, né? Para o nosso público em geral, que queira participar do programa Histórias e Memórias, que queira entrar em contato com o projeto também Memória das Cataratas. Por favor, entre em contato, né? Ou no Parque Nacional do Iguaçu, ou com a Rita Araújo, ou aqui com a rádio, principalmente aqui na Rádio Transamérica, Foz, Histórias e Memórias, através da fanpage Transamérica Foz. Todas as notícias do nosso programa, né, estão sendo publicadas aqui pela Luciana no site transamericafoz.com.br. Eu aproveitar, eu adoro dar abraço, né? Abraço é uma coisa de louco. Um abraço para Camila Nunes da Silva, Adriana Freitas, Maria Eduarda, Ademar, e lá vem, Isabel Cristina, Alma Lopes. Gente, esses sobrenomes vocês me matam, hein? Olha só, Wagner Maker, ou é Maker? Alguma coisa, Maker ou Maker é tudo, Ademar. Então, gente, um abração para vocês. E não esqueçam que o WhatsApp é 88282828. Você tá participando dos kits aqui, que são especiais, do Histórias e Memórias. E agora, Pegoraro, a gente vai ficar com a Lotte, né? Vamos já... Uma pessoa maravilhosa, já, né? Agradecer mais uma vez, né, a vinda da Lote aqui, a presença dela aqui, contando essas histórias maravilhosas de Foz do Iguaçu, né, dos tempos idos e do Parque Nacional também. Então, Lote, queria passar para você até... para as suas considerações finais. Nosso programa, infelizmente, está chegando no final. Então, te agradecer e colocar o microfone da Transamérica Foz à sua disposição. Bom, eu que agradeço esse momento maravilhoso que estou aqui. Não imaginava que seria tão agradável estar com vocês aqui. Realmente... Vocês são profissionais de primeira. Olha só, dois amadores aqui. Não, mas estou admirada. Admirada e feliz porque estão fazendo algo pela minha cidade, que eu gosto tanto. Vocês estão tentando reavivar uma memória que muita gente esqueceu. Esses dias mesmo, uma pessoa conversando com a outra me disse assim, eu vi ela falar, você sabia que Foz foi uma cidade faroeste? Mas mexeu comigo naquela hora. Com certeza. Mexeu comigo. Aí eu não me lembro nem o que eu falei. Eu só disse, foi uma cidade, sempre foi, onde existiu cultura, onde existiu uma comunidade que valorizou esse chão que mora. Né? Então, é muito bom conversar sobre a minha cidade, sobre Foz. Agora, ouvindo todos esses relatos que teve aí, me fez lembrar o Maracanã, que ele não sabe por quê, então eu vou explicar. É porque existia muito passarinho, aquele tipo periquito maracanã nessa Olha, região. Olha que beleza. Né? Então é por isso que deu o nome de bairro Maracanã aqui. Olha o senhor Alvarino, muito... que contou a história para nós, né? Por que aí do nome do bairro Maracanã? Foi uma das curiosidades que uma vez eu tive e perguntei o porquê, né? E me explicaram que tinha muitas árvores com esse periquito maracanã. Olha, esse nosso programa é realmente né? sensacional, né? Exatamente. Verdade. Então... E vamos alertando, só pegar horário, que tudo que aconteceu aqui, esse bate-papo, tudo que aconteceu hoje, você pode estar acompanhando no site transamericafoz.com.br. Vale a pena, porque a gente tem que ir lá também, né? Porque a gente perde o fio amanhã, não é, Márcio? A partir de amanhã, transamericafoz.com.br. Você acompanha tudo o que aconteceu durante a programação do Histórias e Memórias. Muito obrigado, Lote Ferreira, então. Muito obrigado, Rita Araújo, a Samela e a Áscara, que me acompanhou aqui novamente no programa. Dá uma força muito, muito grande. Ao Pablo, né? Que veio fazer uma visita aqui. Ao Márcio, a Luciana, muito obrigado. Equipe Transamérica, show de bola. E no próximo domingo tem mais, né? Estaremos ao vivo aqui novamente, próximo domingo, trazendo mais informações sobre Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu. E entre você também em contato com a gente e conta a sua história, não é? Estamos te aguardando. Estamos te aguardando. Até então. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.